Fernando Maraninch, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio RCI. Temos várias perguntas para fazer com relação ao transporte aqui na cidade, uma delas até quanto a uma informação que surgiu na sexta-feira de que pode vir por aí um novo reajuste na tarifa? Então, isso é em todo o estado do Paraná. Então está todo mundo ansioso, aguardando a posição do governo estadual, se vai prorrogar a isenção do ICMS sobre óleo diesel, que começou lá em 2013, ou não. Agora, início de março, tem uma reunião do CONFAS, que é o Conselho dos Secretários das Fazendas Estaduais, para ver se pode dar essa isenção, todos os estados, ou não. Então, está todo mundo na expectativa. Essa isenção foi concedida em 2013 pelo Beto Rich e acabou dia 31 de dezembro de 2018. E só vale essa isenção para empresas transportadoras, né, serviços de transporte coletivo urbano em cidades acima de 140 mil habitantes. Então, não são todas as cidades, mas as principais cidades do Paraná estão ansiosos aí, aguardando essa definição. Então, se não houver a prorrogação e o diesel se mantiver 34 centavos mais caro, como o diesel representa 25% do valor da tarifa, então aumentaria aí 0,9, 10 centavos o valor da passagem. No caso, hoje nós temos, né, a passagem, inclusive, ela era de R$ 3,55, ela foi reajustada lá em novembro, né, a R$ 3,75, e possivelmente aconteceria, então, né, se mantida essa situação, uma elevação para R$ 3,85 aqui no, nas linhas urbanas? Se for mantida, né, a revogação da isenção do ICMS, aí essa passagem seria aumentada em 10 centavos. Nós estamos trabalhando para ser o menor possível, ou a gente diferenciar também o valor da tarifa para quem usa o bilhete eletrônico e para quem paga em dinheiro. Então, uma das propostas, né, seria que aumentasse 5 centavos para quem usa bilhete eletrônico e 15 centavos para quem usa dinheiro, propiciando que quem, o trabalhador, que, né, comprasse antecipadamente seus vales e pagasse menos. Portanto, são alternativas ainda em discussão aqui na cidade, mas enfim, agora é esperar aí por essa definição, que vai ser em março agora, quanto à isenção? Agora, início do mês, o CONFAS se reúne, né, e define. Eu vou perguntar também quanto a um assunto aí que está na boca de todo mundo, quanto à questão do ar-condicionado no ônibus, que já é uma discussão antiga, né, que em Foz do Iguaçu os moradores aí, os passageiros pedem essa questão. Há uma possibilidade que pelo menos parte da frota venha a ser equipada com equipamentos de climatização ainda neste ano? Ainda neste ano. Não é possibilidade, é realidade. Esse ano nós teremos ar-condicionado nos ônibus. Não é em toda a frota, mas é um começo. Já há uma previsão de mais ou menos quantos ônibus, que ônibus vão ser esses também? Porque eu sei que estão aí para sair, né, alguns ônibus, né, há uma negociação para que os ônibus da aviação Gato Branco sejam substituídos, enfim. Que ônibus seriam esses justamente os que venham a ser climatizados? Mais detalhes eu vou deixar para o prefeito Chico Brasileiro, né? Nós vamos reunir ainda hoje com a empresa, então tem vários detalhes, tem questões orçamentárias, questões jurídicas para serem definidas, né? Mas o importante é que tanto a prefeitura como as empresas, né, que compõem o consórcio, o Sorriso, já sinalizaram a possibilidade e nós vamos ter ar-condicionado. Isso vai representar a elevação na tarifa também? Porque a gente até acompanhou um material que foi distribuído dizendo que cada um desses equipamentos podem custar até R$ 70 mil para a empresa, né? Isso. Como é que isso vem sendo tratado? Não vai ter aumento de tarifa por causa do ar-condicionado. Então, por enquanto, não haveria essa elevação. E eu vi também que foi divulgada uma informação quanto à questão do semáforo, sincronização de semáforos, aparelho de GPS nos ônibus. Qual a intenção, enfim, é para agilizar o trânsito dos ônibus? Isso vai ser aplicado? Como é que está atualmente? Então, o sistema inteligente de mobilidade de Foz tem que ser finalizado até julho desse ano. E com isso a gente vai poder monitorar 100% da frota do consórcio. Então nós vamos poder multar se não obedecerem as cláusulas contratuais. Por exemplo, velocidade máxima e mínima, se parou ou não parou no ponto, se foi até o final da linha e não foi, né? Então, tudo isso vai ser possibilitado através desse Sinfos. Não só esse monitoramento de frota, mas também a priorização semafórica para o transporte coletivo. Então, essas câmeras, que já foram instaladas em alguns semáforos, elas vão identificar o fluxo da via e abrir. Se nesse fluxo tiver congestionamento, vamos dizer assim, ou se o transporte coletivo estiver parado. E com relação até à questão do Wi-Fi, que é outro assunto que vem sendo debatido, como é que vem sendo os testes até agora? O acolhimento vem sendo bom? O sistema vem funcionando? Nós temos três empresas competindo, né, pelo Wi-Fi nos ônibus, em troca da publicidade traseira. Elas vão ficar 30 dias oferecendo serviço, né, e depois nós vamos escolher o melhor Wi-Fi com base na quantidade de dados ofertados por elas. Então, nós temos uma empresa oferecendo, por exemplo, capacidade de 12 a 80 giga, e tem empresa que diz que vai colocar 60 gigas em todos os ônibus. Né? Então, a gente está analisando nesse prazo de 30 dias, que está terminando daqui a pouco, e a gente já deve ter uma definição logo. Wi-Fi é bom frisar que não tem custo nenhum para a prefeitura, para o Fastran ou para o usuário. É um benefício pequeno frente à exigência do ar-condicionado que a população espera, mas já é maior qualidade no serviço, vai passando tempo, vai se entretendo e vai também usando o Moovit para saber quais são as linhas melhores a serem pegas para chegar mais cedo no seu destino. E falando também da questão de tecnologia, vou lhe fazer aqui uma última pergunta relacionada à questão do Starf aqui em Foz do Iguaçu. Existe uma discussão para a implantação do aplicativo, né, para o Starf, para o estacionamento regulamentado. Há alguma previsão de lançamento desse aplicativo, de como vai funcionar também o sistema? Tem previsão. Hoje eu devo apresentar o aplicativo na reunião dos secretários e para o prefeito. Já foi enviado para a Câmara Municipal um projeto de lei para alterar a lei do Starf, prevendo a possibilidade do aplicativo, né, desses meios eletrônicos, e assim que a lei for aprovada, a gente implementa na cidade de Foz do Iguaçu. Fernando Maranich, diretor superintendente do Fostrans, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Um bom dia a todos.